Obrigado, amigo. Acho que o senhor Mike confirma. Posição não, toque remetida. Toque a remete, amiga. Sim, desculpa, para 2.000 pés. Para 2.000 pro externo. Que aposta estabilizado. Estabilizando no momento com capa à vista. Diferença 14, eu acho que essa é a mais complete final. Obrigado, amigo. Você arrumar o controle? Chega mesmo. Confirma, visual com a pista? Pista. Se tá à direita da aproximação, acho que é Serra Mike. Serra Mike, ciente, informe na curva final para toque arremetida. Mike. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. É, através de Tuaçu. Pista, Mike Eco Delta. Negativa ainda. Reporte visual com a pista, Mike Eco Delta. Pesado para Guarulhos, nível 400, aerovia Perito 50. Decola pista 10. Até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva direita, subida da El. Transição de NER, controle 19935286, código 5457. O Gol 996 autorizado Guarulhos, no nível 400, via uniforme Whisky 50. Recorda a pista 10, mantendo após 2.000 até a terceira milha, curva direita, nada é o transição de NER. Controle 1935, 218612 e 5457. Correto, tá no portão 4. O centro nos informou que deveria decolar até o 00 da próxima 1200 ou após 1215. Teria condições de decolar até o 00, hora certa 42. Afirmativo, estamos finalizando o embarque aqui já. O mais acudado é do João Capuça agora. Chave Torre na frequência 1386, Mike Eco Delta. Delta. Oscar Serra Mike, controle Salvador. Foi Salvador, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, ciente do tráfego. Tem condições de aproximar para 35, vento 080 graus, 3 nós. Positivo, senhor. Explorar direto 35. Ok, chame na final da 35, fuso sobre a cabeceira, ok? Sobre a cabeceira, chame na final da 35. Tem um tráfego ILS aí. Ok, chame lá na final, mais a Delta. Seja Mike, tráfego avistado, cheque trem. Acho travado. Falive, toque arremetido, pista 90, vento 080 graus com 3 nós, forma helicóptero à sua direita, aproximando para a cabeceira 35, ok? Passo com a vista, amigo. Alasca Delta Livre Pulso na cabeceira 35, vento calmo. Mais um Delta Ciente, girando base, para Sinal. Sete, três, baixar e travar. Ciente. Sem a que após o toque remetida com a intenção? Se autorizar, a gente pode circular aí pra 17, amigo. Ok, sim. 923. É, 923. Vai te ajudar pra natural, Tritinho. Tá ali no fundo, vento calmo. Pronto. Condição de pousar e liberar rápido no PAD 4? Claro, fará o que você vai tomar rápido aqui. Ok, tá livre de pousar sobre a cabeceira, pode efetuar um pouso longo pra ajudar aqui a agilizar. Grato. Mais as delta. Curva esquerda, um pé chama a final da 17, Oscar Serra Mike. Seu som foi aos 47, está autorizado o táxi até o PAT 4 e estacionar a frequência livre. Direita, Indião, posição no 0, ponto 286, o título 0 no 6, tem a boa viagem, gol 923. Obrigado, bom dia. Está livre suficiente, suficiente que está acionado, aguarde para iniciar a decolagem, o Guardião 02. Boa, 923, está pronto. 923, a linha decola, vento calmo. Apesar da decolagem, eu vou na 923. Olá, 917, mais para lá, Serra Mike. Pouso autorizado, Mike. Guardião 02, comprou a norte, tem nível de decolagem, vento calmo. O Guardião 02 confirmando o tempo de 1 hora, não é isso? 2 horas e meia de autonomia? 2 horas e meia, a bola de lá. O Cora remotou, eu acho que a Serra Mike. Ciente, toque arremetida, tô com a remetida 5-1, qual a intenção? A pessoa deseja aí, o que for melhor pro senhor, se der, circula pela direita, pega na 10, como quiser. Treinamento e tanto faz, pousar na 10, na 17, pra mim tanto faz. Não, se eu ficar melhor aqui, eu vou de cheque aqui, que fica melhor pra tua ré, amigo. Já colaboraram demais aí com a gente. E os coaches vão estacionar onde? Na DTA. Ok, então a base pela direita, qual é a sua base padrão da 17? Chame na final da 17, Oscar Serra Mike, atenta o helicóptero da polícia aqui no setor norte. Obrigado, irmãozão. Fora do solo, Guardião 02. Chama o controle 1935, Guardião 02. Controle 1935, 02. Sua decolagem foi 52. Aos 52. Decolado ao 5-2, time controle 1-9, decimal 3-5. 19-3, sem grato. Controle, voo 1-9-2-3. Voo 1-9-2-3, contato radar, subo nível 400, série da EOT, transição de NEM. 400 da EOT, NEM. Controle, Salvador, Guardião 02. Guardião 02, mantenha 500 pés, reporte para regresso. Mantendo 500 pés, reportará para o regresso, Guardião 02. Serra Mike está livre o pulso na cabeceira 17, vento calmo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia de Avianca Brasil 6311, cliente da Mike. Avianca 6311, sendo identificação, chegada BOMF, desça nível 050. Perfil da BOMF, descendo por 050, Avianca Brasil 6311. Bom dia, Mike Bravo Uniforme, Salvador para Serra Dourada, Fazenda Rebeca. confere. B22E, poderia só confirmar a radial ideal de saída? B298, informação em curso é November, altímetro no 0 no 6, decola da pista no 7, aguarde copo em 2 minutos. Acionado, tá. Autorizado, solte solo 5000, estacionar frequência livre, Oscar Serra Mike. E Serra Novembro, Romeo Eco, autorizado nível 220. A radial ideal 298 Salvador, decola pista no 7. Curva pela direita, cubo perfil inicialmente da subida gole, aval, após aval direto o destino. Controle 1 no 9.35, 1 no 8.6, código 5464 para o Mike Bravo Report. Chame para acionamento. Beleza. Radial 02, controle. O Pará sobrevoou nessa área por quanto tempo? Será que sobrevoou por quanto tempo? O farol sobrevoou na região guarda 02. Sete, reporte para regresso, guarda 02. Gol 1923, passa nível 140, chame Recife 288, aterna 13325, gol 1923. 288, 3325, 1923. Uma forma meio serra, 90. Papa Romeu, Sá, novembro e 20, chamou o controle. Afirmativo, estamos cruzando 200 na Flor Diamante, solicita presente para o ATOC, atende a Pitapa Massagem. Confirma, sua mensagem está entrecortada, Sá, novembro e 20. Está cruzando 200 na Flor Diamante, solicita da presente para o ATOC, atende a Pitapa Massagem. Sente, solicitou, vou na Flor de Toque, Sá, novembro e 20, para o desvio. Novembro e 20. Bom dia, está 3454. Já novembro evito, desça ao nível 050. Ah, o 050, então. Então 3454, acena identificação, chegada Mari, desça ao nível 060. Identificou 060, a intenção é Renave da 10. Controle licença da Renave, aguarde autorização, então 3454. O controle externo, na verdade, a intenção também é Renave da 10. Positivo, após toque, poderá para o... 366. Papa Romeu, Serra Novembro e Vito, mantenha a chegada, aguarde autorização para o Serra Vitor 366. Novembro e Vito. Chumura 1 para 4. Desce para 2000, ajuste no 0 no meio, autorizado final, reposto estabilizado. Apostelou, autorizado final, procedimento. E descida para 2000, com 2016, Avianca Brasil, 6311. Serra Novembro e Vitor, tem condição de lá na, até presente na produção Vitor 368? 368, afirmativo. frente, vou ir aproximar Vitor 366, Serra November Vitor. Vitor 366, positivo? 366, autorizado, Serra November Vitor. November Vitor. Essa 6319 no controle. 6319 na sua escuta. Receberá o Glide, mas é para desconsiderar a informação. Ciente da contabilidade deslocada em 90 metros, é isso? Afirmativa, está em manutenção, por isso poderá receber o Glide. Afirmativa, vamos desconsiderar o Glide. Tá, o meu carro 9B aqui do controle. Paulo Salvador, muito bom dia, Plan 3859. É autorização Curitiba, ciente da November. 3859, Curitiba 360. Firmo. Informação em curso November, altímetro 0 no meio, agora de cota, portão é o? 08190 no meio, ajuste Plan 3859, na sua escuta. 712 para a cota, só um instantinho. Ok, na sua escuta, obrigado. Plan 3663, pronto, cópia. Prossiga. Cruzou Guarulhos, nível 360, aeroviário Peruísque 50, decolagem pista 10. Vai manter a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva direita, subida da El, transição de Ner. Controle 119, decimal 35, 118, decimal 6. Acione o código 5473. Autorizado 360 para Guarulhos, São Paulo, via Upper Whisky 50, decola da pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés, 3 milhas após curva da direita, saída da El Transan Giné, controle 1935, 1086, aciona no transponder 5473. 5473, portal 5, chama pronto para estacionar, o centro passou informação agora. E o seu decolagem teria que ser a partir dos 12h15, devido ao sequenciamento no setor de Brasília. Hora certa 12h03. Informação também, agora ao 00, está sendo deslocada em cabeceira para 1.200 metros. O decolagem seria a partir da Delta, pouco mais à direita da Delta, ok? Afirmativo. Então já solicita o acionamento na posição, tá ok. Dá livre acionamento à posição, chama o ponto pro push, fazendo as manobras de forma lenta e pra ficar viável a decolagem a partir dos 15, ok? Afirmativo. 3859, ponto cota? Na escuta, 3859, prossiga. 3859, autorizado de Salvador para Curitiba, nível 360. Via aeroviário pelo Whisky 58. Até prega após direto Sorocaba, na sequência Upper Alpha 310. Decola a pista 10, deslocada em 1.200 metros. Vai manter a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha após curva pela direita. Subida. Gole, Eval, transição. Gonza, controle 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6. Código 5477. Ok, Cente, Mike Bravo, uniforme, livre o táxi, sempre para ingresso, estão no 7. Estou no 0, mantenha a proa até 2000 ou terceira milha. Goleval Gonza, controle 1935, torre 186, transponder 5477. Só confirmando, quantos metros está interditado aí da pista no 0? 1200, ficamos por nível 1805. Ah, tá, que estava batido, estava dizendo 90. Então passou agora para 1200 de interdição. É isso, já foi atualizado, a informação em curso agora é ótima. Então só esperando a gente confirmar aí as obras. Tá ótimo, tinha novembro das 11h30. Obrigado, então. Gente, é a OSC agora das 00. Tá ótimo, 3259, obrigado. Ah, na chame pronto, portão 8. Trabalhamos, então 3259. Vai voar Serra Vito 3.600 e descer para 2.500 fãs com 1.016 no ajuste. 3.457, após a etapa de 3.600, descer para 2.016. Denaremos Brasília 3.600? Termo. Portão 2, Oscar, confere ao time do 1.016, aguarde copo número 1. Aguarde número 1, teria algum slot para o nosso aguarde para Brasília? Não, para Brasília não, só Guarulhos. O 07, libera a direita, chame o solo 121 no decimal 9. Direita 129 a 319. Deslocado em 1.200 metros, já manter a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após curva direita, subida é gole, aval, transição ou pito. Controle 119, decimal 35, 118, decimal 6, código 5501 no farotão 3304. Solicitado Brasília, nível 360, apresilou no 7, decola para o turno 0, 1.200 metros deslocados. Mantém a proa de decolagem até cruzar 2.000 a terceira milha, curva direita, saída gole e volta o pito, controle 1935, torre 186 e o transponder 5501, 7304. Correto, portão 2, chame pronto. Chama a gata. Solo, bom dia, Bianca Brasil, 6319. A Avianca Brasil 6311 em frente via última esquerda na Índia para o portão 01. Última esquerda na Índia para o 01, 6311. Solo Salvador, o TAN 3663 para o pushback. Para passando 372, o TAN 98. Equipe Papa Lima. Tem o código 0121 pelo corredor Axé, 500 pés, 1016 ajuste. Reporte Pituaços. Reporte Pituaços, mais Papa Lima. Somente Papa Lima. É um Romeu 44, senhor. Que sim. Solo Salvador, o T3663. Evento calmo, tá ali na decolagem da 17, Mike Bravo informe. Não, pode fazer conforme o padrão aí, junto com coordenação com a equipe do solo. Ok. 17. Só solicitando cancelamento? Vai passar o 372, afirmativo. Ok, cancelado o 1209, braço pela direita, informe no final da 17.